Na sombra da angústia eu clamei, como Davi, em fuga me vi. Saul me persegue, não há mais paz. Aos filisteus busquei um lar, no coração um peso, mas em ti, Senhor, eu confiei. Oh, meu refúgio, meu abrigo, em Ziclag eu encontrei. Tua mão me guarda, eu não temerei. Teus planos são maiores, eu sei. Teu amor me envolve, não vou vacilar. Na luta e na dor, sempre vou te adorar. Quis me recebeu, deu-me um lugar. Sei que em ti não vou falhar. E mesmo nas sombras, teu brilho eu vejo. Olivais e montanhas, na tua presença, como Davi eu marcho. E em ti eu vou lutar. Planos são maiores, eu sei. Teu amor me envolve, não vou vacilar. Na luta e na dor, sempre vou te adorar. E se o inimigo se levantar, eu sei, meu Deus, que vou triunfar. Cada passo minha fé vai brilhar, como Davi em ti vou confiar. Teus promessas são eternas, em ti meu coração vai descansar. Eu encontrei. Tua mão me guarda, eu não temerei. Teus planos são maiores, eu sei. Teu amor me envolve, não vou vacilar. Na luta e na dor, sempre vou te adorar. Luta e na dor, sempre vou te adorar. Em ti, Senhor,